Olá, meu povo, minha pova, aqui é Wesley Cosnogueira e estou com... Lucas Roberto Freire. E também com meu amigo... Fabrício Barros. E aqui é o nosso novo formato, Catadores de Relíquias Express. Hoje, nessa conversa mais descontraída, falaremos sobre mangás que estamos lendo. Então, Pinta, diga-nos, um mangá que você está lendo? Eu estou lendo atualmente, eu acabei e estou à procura do 13º volume de Trinity Blood. Como que é esse mangá? Realmente, eu nunca li ele. Então, ele fala sobre... O personagem principal é o padre Abel Knight Rhodes. Ele é padre e ele trabalha pro Vaticano. O Vaticano, no mundo do Trinity Blood, ele é uma força, digamos assim, é uma força superior da humanidade. Porque acontece? Espera aí, só eu me organizar. Aconteceu o Armagedon. No Armagedon, apareceram os Matuzelá. Os Matuzelá são, assim, vulgarmente chamado de vampiros. Só que tem uma explicação no mangá, o que eles são e tal. E o Vaticano é o último bastião da humanidade contra, colocar-se contra com muitas aspas, os Matuzelá. E tem toda a história na gira em torno desse conflito, essa, digamos, guerra fria entre essas duas raças. Os Matuzelá são humanos, só que eles têm uma diferença a mais. Eles não podem ficar no sol mesmo, o sol danifica eles estrondosamente. Eles têm algum, eles não tomam sangue, porque eles têm um esqueminha. É tipo um remédio que eles têm que tomar sempre, que é baseado no sangue humano. É bem legal, tem toda uma pseudociência em cima ali. E ele é bem desenhado tudo, mas eu descobri atualmente que o cara da obra original, ele morreu antes de acabar de fazer o negócio. E... até onde que eu pude achar, assim, tem 13 volumes. Eu sei que o mangá não vai acabar, só que eu quero achar esse 13º volume e ler, pra poder, pelo menos, eu cheguei até aqui, ok, o cara morreu, mas eu consegui ler o que ele conseguiu escrever, tal. E é uma adaptação de um livro que virou um mangá. E tem o anime também, que acho que tem 24 episódios, só que ele muda o final. Ele tem um final, pra falar bem a verdade. Então é mais isso que eu tô lendo nesse parte mais recente. Mangá é isso. Entendi. Mas, tipo, você falou que danifica, mas não mata o vampiro se ficar no sol? Não, tipo assim, é a mesma coisa, tipo, de filmes de vampiro normal. Ele vai ficar no sol, ele vai esturricar, ele vai queimar realmente até ficar só osso. Às vezes é pó, tipo, pulveriza. O que eu falo assim é que eles podem ter a chance de pegar, fosse um filtro contra raios UV, que o próprio Vaticano tem. Tem um capítulo que um vampiro tava preso, um Matuzelá, vou colocar o nome certo, né? Ele tava preso. Ela estava presa, ela conseguiu matar a carcereira, pegar um desses filtros e sair. E ela conseguiu se disfarçar de freira, porque ela estava dentro do Vaticano. Isso que é legal, eles usam ambientes tecnicamente reais. Assim, o Vaticano, tem a cidade de Itzvan, que é... ai, como chama? Na Babilônia, perto do Oriente Médio, ali tem todo um esquema. O reino onde os vampiros estão é Oriente Médio pesado, as roupas deles são legais... É o império dos Matuzelá. Já do lado já tem cidades dominadas pelo Vaticano e tem todo esse conflito, toda essa guerra por baixo dos panos e pessoas querendo que haja guerra, porque vai ser a guerra santa que vai purificar o mundo dos Matuzelá. E tem grupos que querem a coexistência das duas raças. Você vai vendo as histórias dos coadjuvantes da história, o que acontece? Eles vão dando pontos de vista diferentes sobre esse mesmo tema. Como coexistir com outra raça, como coexistir com outro tipo de ser nesse mundo que tá. E é bem legal. E o Abel, o personagem principal, Abel, pra falar, ele é o personagem principal junto com a Esther Blanchett, que é uma freira que ela perdeu todas as pessoas que ela gostava por causa de um ataque de um vampiro. Só que isso, depois de desenrolar, ela vai entender tudo isso. Ela é a visão do ser humano dentro de todos esses conflitos no mundo de Trinity Blood. Aquela visão, assim, não só do ser humano, mas aquele que foi responsável por perder sua família, ter uma coisa trágica por causa daquela outra raça. Seria como se fosse, assim, um japonês, assim, que na bomba de Hiroshima e Nagasaki perdeu a bomba nuclear, perdeu um parente muito próximo. Depois, com isso, ficar com raiva do outro país ou de um outro povo. É legal dela que ela tenha o discurso, principalmente dessa personagem da Esther. É, o porquê nós temos que brigar, o porquê nós temos que entrar em conflito pra ter uma superioridade, porquê nós temos que rebaixar a outra raça, porquê nós temos que estar superiores, porquê temos que levantar armas, porquê temos que derramar sangue, no caso. Não tem necessidade, poderíamos sim viver em coexistência, tipo, esse é o meio que discurso dela, nós podemos viver em coexistência, só que muitas pessoas trabalham contra isso, tanto é que os inimigos, digamos assim, principais, que é a Rosenkreuz Order, que é a Ordem de Rosa Cruz, se for traduzir muito porcamente assim, eles querem que o conflito aconteça, pelos motivos deles. E, meu, eles são... já entrando um pouco nos inimigos, eles são animalescamente bons, cara. Eles são maus, não por ser mau, mas eles têm uma malícia dentro deles. Eles são maliciosos. Eles são só maus, eles fazem um negócio. Já tem uma linha de pensamento gigantesca ali que, ó, você vai se ferrar no final. E vai acontecer, e acontece. Você fala, parabéns, meus parabéns. Porque é manipular pessoas, fazer pessoas sofrerem em prol do que você quer, é o principal que a Rosencrantz Order faz. É incrível. O cara, quando escreveu isso, ele soube escrever essa malícia que esse grupo tem, esse grupo inimigo tem. É muito legal. Dá pra perceber que você gostou dos vilões, hein? É muito massa, porque, tipo, eles não são tão unidos assim. Tipo, eles não são uma ordem unida para destruir o Vaticano e a coexistência entre humanos e Matuselás. Não, cada um tem seu motivo pra estar lá. Tem um que é só pelo caos, tem um que é só pra ver as pessoas sofrerem mesmo. Ele fala, meu, eu quero ver as pessoas sofrerem, acabou. Eu tô ajudando vocês por isso. E tem gente que é fiel ao líder da ordem que, no final das contas, eu não cheguei a ver ele ainda no mangá. E não sei se vou chegar, porque o 13º volume é o que falta pra mim ler. Tá naquela expectativa barra medo de chegar numa obra assim, uma parte boa pra caramba, mas cadê a continuação? O autor morreu. Então, eu tô querendo tentar achar esse livro pra ver se no livro dá mais detalhes, se tem algum detalhe a mais. Eu sei que tem artbook, eu sei que tem coisa do anime, parte do anime que é o artbook, as coisas assim. Outros autores desenharam também, Trinity Blood, ficou bem legal. O cara que desenha o mangá, ele desenha muito bem, ele gosta de desenhar. Ele gosta de moda, ele gosta de desenhar mulher, cara. E eu, puta, adoro. Ele sabe colocar a curva certa na mulher, ele sabe deixar ela sensual sem deixar vulgar. Todas as mulheres, até assim, como uma ordem religiosa, tem freira, tem sacerdotisa, mas todas elas são bonitas, elas não são não chega a ser gostosas. Quando é, chegando assim, gostosa, cara, ele sabe não deixar ela vulgar. Ela é gostosa, mas não é vulgar. Ela é bonita, mas não é vulgar. Ela não vai ser uma prostituta, não. Ela tem uma função, ela tem é uma peça dentro da história que vai valer a pena você ver. E por isso que ela tá assim, por isso que ela se veste assim. Isso eu acho muito maneiro. Pra variar, ele gosta de mulher, né? Ainda bem que ele gosta de mulher, né? Não, mas qualquer coisa, qualquer tema que a gente fala, ele dá um foco na mulher, assim, tipo, nossa. Tipo, ele perde, tipo, ele tá falando de uma linha assim. Não, mas o vilão não será... E tem as mulheres. Tipo, isso, esquece dos vilões. É igual, por exemplo, do primeiro podcast normal. Meio primeiro não, 0.5, sobre o Yu-Gi-Oh! Aquele, a mãe do Yuya. Aquilo é demais, eu tô... Não, pelo menos a gente vê que ele gosta de mulher, né? É bom. Cada um com seu vício, o vício dele tá ótimo, pelo menos. Tá ótimo mesmo. Eu poderia ser fumante, poderia ser bêbado, eu gosto de mulher. Qual que é o erro nessa parte? Qual que é o crime? Qual que é o crime? Eu não tô matando, tô roubando, não pedi nada, tô aqui falando no podcast. Mulher, poxa. Mas é isso, tipo, mais detalhes assim, vocês têm o site da... Como chama mesmo? É Kadokawa? Não sei se é Kadokawa a editora. Eu fui atrás pra saber quantos volumes tinham. E eles também têm uma informação bem relaxada, acho que até abandonou-se aquele site. Aqui eu fui vendo a Wikipedia, tem 13 volumes. Se puderem procurar ou se tiver algum scan do mangá, vejam, é bem legal. Ah, mas tá incompleto, mas peguem e vejam até aquela parte, tirem suas conclusões do que é, se realmente dá pra existir uma coexistência entre essas duas raças que ele apresenta, e vejam as mulheres que o cara desenha, que são animais. É. Então, esse daí é o mangá do Pinta, recomendadíssimo, eu vou ler também. Mesmo estando faltando, eu vou ficar na mesma expectativa do Pinta, assim, quando está o 13º volume. Vai ter, entre aspas, um encerramento bom nesse 13º volume, vai deixar muita coisa aberta. Vou ter que ler o livro. E você, Luke, o que você acha dessa obra falada nesse momento? Bom, pelo que ele falou, parece uma obra bem interessante. Como falar, né? Eu vou ler, eu adoro ler mangá. A única coisa é que a gente não vai poder ver o final, né? Tem o livro. Eu não leio o livro. Leia o livro? Não, cara. Livro não. Livro é bom. Você sabe que você tá fudendo o editor, né? Não, é só uma conversadinha. Tem outro problema. Eu acho que o livro vai ser mais difícil por causa... Se não me engano, o livro é de um autor japonês. Se não me engano. Sempre tem como dar uma procuradinha aí e encontrar alguma coisa. E Luke, você, meu amigo, o que você tá lendo agora? Não vale One Piece, não vale, vale Bleach, não vale Naruto, não vale esses grandes. Bom, qual que eu ia falar o Hunter, por causa da minha espera de mais de 2 anos pra me reler o Mangaguá Toro. Caraca, eu ouvi esse seu clamor pelo Hunter vs Hunter, esse seu choro pelo autor. Maldito, tá, não sei quanto tempo você lança nada. Não, foi muito tempo. E você sabe que vai ter mimimi porque se for o Hunter vs Hunter, né? Vai ter muito mimimi por causa disso. Por quê? Porque tem pessoas que falam que é Hunter vs Hunter. Porque não tem o X. Não pode. É o Hunter Hunter, né? Não é Hunter vs Hunter. Tem pessoas que falam só Hunter Hunter. Caraca, esses mimimi eu não entendo. Cara, é Hunter Hunter, beleza. Ou Hunter vs Hunter. Eu aprendi Hunter vs Hunter por causa da Rede TV. Que eu assistia lá. Rede TV falando pra gente como que não se deve falar, eu acho. É, certeza. Mas foi um costume que eu peguei e não me interesso. Se as pessoas falam que é Hunter Hunter. Se eles querem falar como japonês, falam Hanta Hanta, que é o certo. Rapaz, bom mesmo. Dá aquela voadora na turma. Mas então, o que você tem a falar sobre esse mangá que agora está retornando para nós, nossas vidas? Tem muita coisa. Ainda mais que ele não voltou naquele pique total. Ele voltou naquele meio que lento para deixar mais expectativa ainda sobre o leitor, né? Que foi bem filha da puta essa parte do cara. Mas eu vou falar uma redundância agora, mas comecemos do início. Fale um pouquinho da obra, do início. Quem que você sabe sobre ela, personagem principal? Bom, no início a gente encontra o personagem Gon, que descobre que seu pai está vivo, com um caçador, que era o Kaito, que falou pra ele que o Jin, que era o seu pai, estava vivo e era um Hunter, muito famoso. E nisso, o Gon entra naquela expectativa de se tornar um Hunter, né, pra encontrar seu pai. E fica querendo saber por que sua tia, Mito, não falou pra ele que o pai dele estava vivo e mentiu sobre ele estar morto. Daí ele tem que fazer um teste para autorizar ele a fazer o teste de Hunter. Quer ele pegar um peixe lendário, guardião do lago, se não me engano. E nisso que ele pega, ele encontra companheiros, como podemos dizer, né? Amigos que ele encontra, que era Leório, o Kurapika, e no exame ele encontra o Killua, que vão ajudar ele a encontrar o seu pai. E vamos falar que o Killua, de leve, é um personagem bom, de leve, pra não falar palavrão. De leve, ele é foda, cara. Não tem outra coisa. Pinta, dê sua opinião. O que você acha do Killua? É, né? Sempre tá bonito no céu. Killua. Pinta e suas piadas. Esse é o Pinta. É, não tem o que falar, né? Ele reclama de você com seus papos fora de hora, mas as piadas dele não acabam, né? Pior que minha mente trabalha de uma maneira muito diferente. É muito fora de hora. Mas a mente dele trabalha diferente, mas trabalha diferente pra piada. É, as piadas dele é foda. Mas então voltemos para Hunter x Hunter, ou Hunter vs Hunter, ou pra Mimimi Hunter. Então, daí nesse parte do exame, eles pegam, se tornam, 3 deles se tornam Hunter, que eu não vou falar quem, né? Porque eu tenho certeza que todo mundo sabe, mas foda-se. Não é o Killua. É, você acabou de falar que o cara... Ok, que não sabe o que quer, quiser ler, é um ótimo mangá ainda. E nisso, entra em outra, já outra saga do anime, que é a Saga Zoldyck. Que o Killua volta pra família dele, os 3 vão atrás dele pra ele voltar. Depois dessa saga, eles vão aprender o Nen, que é o poder de lá, que se divide em 5 elementos. É como se fosse o Chi, o Ki, o Chakra, a Mana, o MP. É o básico, né, do mundo de magia. Sim, é o básico. Só que aí, como no Naruto tem os outros elementos, são tipos diferentes, né? No Naruto seria o vento, o fogo, lá é emissão, transformação, reforço, especificação. São 5, se não me engano. Nem. De novo. Tinha que vir a piadinha. É aquela piada que você já sente vindo, aquela premonição assim, ó. É aquele tipo tubarão. Tanan, tanan, tanan. Vem aquela musiquinha. É, a gente não tem muito fato, Pinta. É o problema que eu não tenho musiquinha ainda. Quando tiver essa vez, só. É, ainda não tem a musiquinha. Tem que bolar a musiquinha do Pinta quando tiver vindo as piadas. É, vai ter uma musiquinha bem chata. Pra combinar com as piadas. Ou bem ruim. Pode ser. Tá de zoeira, ó, tá de putaria com o editor, velho. Sim. Eu tô de folga hoje. Só que eu tô de folga hoje, você quer zoar com o barraco, então. Pode zoar, porque o editor aqui hoje não é ele. Ou é, não sei. Quem sabe. É errado de qualquer jeito, né? Mas então, no, agora na saga que tá no anime, puta, essa saga é muito foda. Nossa, foi uma das melhores sagas até agora. E essa que vai entrar, eu acho que vai ser tão boa quanto essa daquele Metal Hearts. Principalmente porque o Gon encontrou o pai dele. E não se sabe muito bem o que, que vai acontecer, porque o desgraçado tinha parado, né? Agora a gente tem que ver o que, que vai acontecer nessa saga que estão por vir. Você tem aquela coisa de amor e ódio pelo autor do mangá, né? Puta, pior que eu tenho. Pela antiga obra dele e pela nova eu posso falar isso, né? Porque a antiga todo mundo fala, o final cagou. E essa não tem final porque ele é preguiçoso. Você já falou muito dessa preguiça dele. Ah, que legal, o mangá dele tá bom. Do nada o desenho dele some, tipo, vai pro cocô e do nada... Ah, vou começar um hiato aqui, vou fazer uma viagenzinha. É, você vê que ele tá começando a desenhar mal, já espera. Mas dois mangá, ele entra em foca. E até falar um negócio, falando do que o mangá anterior, que você falou, foi Yu Hakusho, sim. Certo? Sim, eu dou aquela defesinha pra ele, porque ele tava sendo na última saga, que era pra ser o segundo torneio das trevas, e ele já tava meio que sendo pressionado pra fazer um segundo torneio, porque o primeiro tinha feito sucesso, a saga do Sensui. Foi mais ou menos. Aí depois falaram, não, faz outra saga de torneio aqui que vai ser sucesso, campeão. Aí falou, não, eu não quero. Ele fez aquele jeito. Daquele jeito meio largado, mas foi isso. Não, eu não falo nem pelo torneio em si, e sim pelo final que ele arrumou. Ah, tá, foi muito jogado. Ele falou, eu fiz o torneio, senão eu não mostrei cenas de luta, mas fiz o torneio. Mostrou as chaves ali correndo pra cima e boa, acabou. Tipo, ele... usou do artifício que, ó, eu mostrei o que tava acontecendo, entendeu? Aí foi isso que aconteceu, mas o Hunter, o negócio dele é essas folgas que tá tendo, esses hiatos muito grandes que impacientam o leitor, que ele sempre tá esperando, então, é semanal o negócio praticamente, e pros outros autores, e ele tá lá, anos às vezes, parado. Esse último hiato, digamos que foi 2 anos, não foi? Foi um pouco mais de 2 anos. Imagina só pra quem que é fã, o cara tá esperando ali... Fielmente, vai, essa semana sai, meu, é chato. Quando fica uma semana sem mangá já fica ruim, imagine 2 anos. Não, uma semana, 2 semanas, às vezes o mangá acontece. Mas, pô, 2 anos e pouco, nossa, o fã mesmo fica louco. E o problema é que essa não foi a primeira vez, ele já parou outras vezes, não foi coisa de um mês, foi anos também. Foi 1 ano e meio, 1 ano, essa vez foi a maior. Só que eu não lembro qual que é a justificativa dele pra parar. Tipo, é doença, é... O que que é que eu não lembro? Se pode dar mais detalhes sobre isso, alguma coisa assim? Também não lembro. A maioria das vezes ele para por parar, que eu lembre. Uma vez ele parou por parar, pra viajar. É, eu acho que isso daí pode até ser tipo uma parte de uma doença, alguma coisa assim. Ou até mesmo a pressão. Uma doença, não só doença física, pode ser até uma doença na parte psicológica. Pela pressão que é exercício e tal. Depois, às vezes, tem alguns autores que param por causa dessa pressão psicológica que o autor de mangá recebe. Não sei se é o caso dele. Se não me engano, The Gray Man teve alguma coisa assim que a mulher parou por causa da pressão psicológica. Tem vários autores que acontece isso. De dar uma parada porque ficou doente. Cara, então vamos parar por 1, 2 semanas. Os assistentes ficam lá só fazendo o básico da história e... O autor para porque ele se adoentou por causa do serviço. Tem muitos casos disso no Japão. Muitos, muitos. O Oda, agora, ficou 2 semanas. Vai ficar 2 semanas porque arrancou as amigas. Mas no caso dele, todo mundo, todos que é fã, ainda faz a brincadeira com ele, que é preguiça. Porque ele para porque tá jogando Dragon Quest. Se você pegar fã dele, todo mundo fala, não, ele fica jogando Dragon Quest porque ele é fã do Dragon Quest. Esse ator do Hunter vs Hunter tá certo, tem que jogar, mano. Tem que zerar, tem que fazer o 100% Dragon Quest, pô. Ah, vai, puta, vai tomar no cu 2 anos. Ou ele é muito ruim, ou o jogo é muito difícil. Já jogou Dragon Quest? Já, e não é tão difícil pra você gerar 100% com 2 anos e meio. Mais ou menos. Mais ou menos. Não é tanto isso, cara. Eu acho assim, tipo, o cara é um autor de uma coisa semanal, tudo bem, ele vai ter que se planejar, tem... E a gente também tem essa ideia, nós estamos fora da realidade japonesa de fazer mangá. Eles têm uma outra realidade lá, eles têm um tipo de mercado X lá, e o que vem pra gente já é meio que tudo mastigado, cara. Vem todos os mangás, já tudo em tankobon, já, não vem semanal, pra gente não tem uma Shonen Jump aqui. Tem uma revista de antologia sobre mangá. Ou mesmo que seja história em quadrinho. História em quadrinho aqui, ela vem já mensal com todas as historinhas bonitinhas. Esse é o mercado americano. O mercado americano é vem. Todo mês vai vir uma revista pro cara, tem a X história. Tá tudo feito aqui. Ok. O mangá não, ela é semanal e tudo corrido, e você tem aquela ideia, tem aquela loucura de ser popular, tem que fazer um trabalho bom em pouco tempo e agradar todo mundo. Senão você sai da revista. Sair da revista vai ser um parto pra você voltar em outra revista pra começar de novo. Entendeu? Tem toda essa pressãozinha que nós aqui no Ocidente nós não sentimos isso. Nós temos só o produto finalizado, que é um tankobon, são versões completas de mangá. Quantas versões definitivas de Dragon Ball já saíram desde os caras vão ter, eles têm lá uma qualidade excelente. Só que aqui a gente já tem todo mastigado antes. Praticamente tem muitas versões pra vender, pra realmente pegar e vender. Aqui o que nós ganhamos aqui é tudo mastigadinho. Lá eles vão comendo devagarzinho, realmente. O mangá vão saboreando bem devagarzinho. Aqui tá com o Hunter x Hunter tá morrendo de fome. Mas mesmo com essas paradas, com tudo isso, você recomenda mesmo Hunter x Hunter pras pessoas lerem? Então recomendo, é um ótimo mangá. Você se entretém com a história do mangá, se você pegar pra prestar bastante atenção. Eu recomendo, você pinta. Eu acho legal pra quem já pegou Yu Yu Hakusho, vai ver muita referenciazinha do que ele usa, tipo o sistema, digamos, de batalha dele. Ele faz batalhas bem inteligentes. Ele tem essa... Já traz do... Até da Saga do Sensui. Saga do Sensui do Yu Yu Hakusho tinha batalhas mais inteligentes. Elas tinha que fazer algum esquema pra derrotar o inimigo. Não era só chegar, dar uma porrada, acabou. Você podia até tentar, mas geralmente não dava. E ele elevou isso à enésima potência no Hunter x Hunter. Você tem poderes desconhecidos, você não pode chegar de peito aberto pra enfrentar um inimigo. Você tem que saber o que ele faz, ver como se comportar contra o poder dele. Tem tudo isso, tem todo esquema, é muito legal. E ele vai... eu explicando parece uma coisa, nossa, morosa e monótona. Tipo, nossa, vai ser páginas e páginas do cara explicando o poder do carinha. Não. E ele faz um jeito que você entende fácil. Ele faz um jeito que você consegue ler o mangá e vai acabar, tipo, muito rápido. Você não percebe que você leu tudo aquilo, se você olhar depois, friamente. É muito bom. Então, minha gente, vamos ler Hunter vs Hunter, ou Hunter x Hunter, ou Hunter Mimimi. E vamos esperar que o autor não volte em hiatus. Quer dizer, volte do hiatus, mas não volte a ficar em hiatus o mangá. Mas agora o mangá que eu estou lendo, quer dizer, relendo, mas é uma ótima obra. É Kenichi ou Kenichi, eu não lembro da pronúncia certa. E o nome em japonês, eu não vou lembrar o nome completo desse mangá, mas traduzindo para o português é o discípulo mais forte do mundo, Kenichi. Se você procurar na internet Kenichi, pronto, achou. Nem precisa colocar mais nada. É um mangá ainda em lançamento, que está nos mais ou menos seus 570 capítulos. É, assusta o número. Eu prefiro Shurato. Shurato, caraca. Prefiro o Camarão. Mas eu não falei que preferia nada dos seus e vocês vêm falar que preferem o meu? Caramba. Caralho. Eu falei porque ele falou. Mas você não entendeu que era uma piadinha ruim? Essa é minha foi boa. Não foi boa. Mas o mangá é bom. O mangá é bom, isso com certeza. Então eu prefiro o Super 11. Super 11 tem mangá. Super 11 é foda. É um mangazinho fininho. Prefiro o One Punch Man. One Punch Man. Você viu o último? Não. Caraca, foi muito bom. Mas então, voltando, a história fala sobre um rapaz do... Entrando no ensino médio, ele tá com seus 15 anos, chamado Kenichi. Ele vai entrar num clube de karatê pra melhorar, porque ele sempre foi conhecido como pernas fracas, tipo... Aquele, digamos, bullying de escola, né? É, bem isso. Ele era bem retratado de uma forma bem ruim. Ele foi considerado sempre fraco, um nível mediano pra baixo, as notas dele nunca foram altas, ele nunca foi bom em luta. Depois com isso ele entra na aula de karatê, começa a treinar lá um pouquinho, daí a turma começa a usar ele como saco de pancada, até que um cara lá chega e fala, eu vou matar você, eu vou querer lutar contra você daqui uma semana e eu vou matar você. Depois ele, ih, ferrou, vou morrer agora. Então ele vai lá, no caminho da escola ele conhece uma garota que chama Mil. Depois essa amiga fala, ah, eu conheço um lugar onde você pode ficar mais forte. Ele vai pra um dojo, Ryozanpaku, que é o nome do dojo. E lá ele encontra mestres em várias artes diferentes, tipo Muay Thai, tem Jiu-Jitsu, tem Kung Fu, tem Karatê. Depois ele conhece esse bando de louco e começa a treinar lá. Depois, com o passar do tempo, ele vai enfrentando várias lutas. O que foi de um oponente do clube de karatê se torna o cara que é o vice-capitão do clube de karatê. Depois desse vice-capitão, vai pra uma gangue de delinquentes e vai aumentando o nível. E isso os mestres dele falam: quanto mais forte você fica, mais adversários fortes virão até você. Então você quer ser com o cara de uma gangue é mais forte no lutador de Kung Fu? Depende do cara da gangue, porque o cara da gangue ele era faixa preta antes de uma equipe de Kung Fu. Então, mas ele também era um cara que lutava com Kung Fu, então ele também deixa de ser um professor de Kung Fu. Mas ele era... virou um delinquente, ele não tá mais num clube. É tipo, é naquele retratando aquela coisa de escola. Num clube, ninguém vai ser tão forte como o mestre. Não, sei, só tô falando pra te encher mesmo, cara. Caraca, essa turma gosta de me interromper só porque eu tô falando um teminha que eu gosto, pô. Não briguem na escola. Briguem, é legal. Hoje em dia, não mais. Briga não, mano. Ô, louco, mano, briga, é mó da hora. Porradaria, soco na cara, chute no peito. Não briga. Tá bom, você vai ter torce, você vai tirar todas as minhas falas. Não, eu vou dar porrada em você daqui a pouco. Mas você tá falando pra não brigar. Na escola. Ah, tá, então beleza, fechou. Mas então, voltando... Na história tem um... Além dos mestres que ele aprende a treinar, ou cada estilo de luta, tem um cara lá que é o dono do dojo, que é o Vodamil, que ele fala que é conhecido como o homem que nunca perdeu nenhuma batalha, nenhuma luta. Depois, uma certa hora, ele chega assim pro Kenshi e fala assim: meu jovem, eu sei que você está triste por ter perdido a sua luta e tal, mas a derrota não é má. O que é ruim é você morrer, porque quando você está vivo, você ainda pode treinar e ficar mais forte para enfrentar seus adversários. Depois ele termina assim esse conselho foda assim e tal, passa um momentinho e depois ele fala: mesmo eu ter nunca perdido pra falar isso. É meio que irônico, né, o cara da madeça. É meio que é muita sacanagem com um cara só, né? Só não, eu não sei como você se sente, mas força aí, campeão. É, não foi gente fina, nessa parte não foi gente fina, vá. É. Mas então, a história mostra um rapaz que é desajeitado, não tem talento nenhum e todos os mestres dele falam: você não tem talento nenhum. Você podia ser muito mais forte se você fosse talentoso. Depois ele fica sempre meio deprimido, tentando fugir dos mestres dele, que ele fala: ah, eu vou morrer. E, tipo, depois ainda a turma vai lá, corre atrás dele e ainda prende ele. Volta aqui, você vai treinar. E cada treinamento, um mais tenso que o outro, que ele é submetido ao inferno, que eles falam: a gente vai trazer um novo inferno de treinamento para você, Krish. Depois ele ficava doido com isso. E mostra, além do desenvolvimento de um personagem fraco, mostra toda a parte de: eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo e eu vou seguir esse objetivo até o final. Teve várias chances dele, entre aspas, escolher o caminho errado, mas pelo objetivo que ele teve de: eu vou começar a treinar por isso, ele continuou até o final. Até falam pra ele: você é fraco porque você não tem intenção de matar em seus golpes. Por isso que você nunca vai conseguir derrotar alguém realmente mais forte que você. E ele mostra que mesmo não tendo intenção de matar, ele consegue derrotar pessoas mais fortes, mesmo usando um golpe, entre aspas, que se não tomar cuidado vai matar alguém. Por causa desse coração gentil, ele consegue ficar mais forte. Eu vi isso em Pokémon. Temos que pegar isso, eu sei. Pegá-los eu tentarei. Veja só a minha lógica. Um coração gentil. O Ash não cata ninguém, mas é um cara legal. Golpes que poderiam matar qualquer outro ser na Terra. Mas não matam. Pokémons fazem isso. Pessoas não dão um soco no Mewtwo. O Ash dá. Escapou a mão dele ali, você entendeu? Ele trupicou, passou a mão. Opa, desculpa, meu querido. Desculpa. Ele não fica. Pessoas normal não ficam no meio de duas coleções de dois pokémons lendários. Ash fica. Já viu aquela coisa de você ficar no lugar errado na hora errada? Foi isso que aconteceu. Todo mundo fala: não, ele foi corajoso. Foi o caramba. Se você pensar bem, ele tava, tinha uma saída lá no fundo do cenário, você vai ter uma saidinha. Tava correndo pra saída. Só, opa, fudeu, tô no meio. E acabou. Aí começa. O único dó que dá é o Pikachu chorando. Acabou. O resto? Não, o Charizard. Eu gosto muito de Charizard. Não, daqui no filme é só o Pikachu. Não, então eu choro. Não choro. Amiga, amiga! Também então eu choro. Amiga. Não, só tem o Doreen. Não, o bom é que a gente tava falando do mangá já pulou pra outro. É que beleza! Nós mudamos para o primeiro filme do Pokémon. Nem mangá é anime. Caramba, essa turma é boa, hein? E, tipo, nos outros ninguém interrompe. Começa o meu: ah, vamos jogar aí, vamos fazer a festa, minha gente. Sabe que você tá estourando seu tempo, né? Eu que não tô lendo o gravador, sei disso. Sim, meu tempo tá estourando. Vemos. Quem veio disso aí foi de novo o Protudor. Yeah. Mas se eu não é o gravador, eu sei o que acontece. Pra finalizar, o mangá, ele passa por vários problemas, enfrenta gente muito poderosa. Ele tem que superar medos, que ele começa a conseguir esses medos através da luta. Uma hora ele tem, começa a ter medo da luta, porque ele quase morreu com aquilo. Ele é obrigado a ficar mais forte, superar esse medo pra não morrer. Depois, e é um bom desenvolvimento. A arte, tem algumas pessoas que falam que não gostam, mas eu gostei da arte. Como o Pinta fala que gosta de mulher, ela tem bastante mulher. Tem uma mestra em armas que, digamos, ninjutsu. Katana... Hã? Ninjutsus, né, no caso. Não, ninjutsu é... Então, mas posso dizer, como que era uma ninja, os refeitos que ela faz ninjutsu pra ficar mais fácil pras pessoas. Ela não é bem uma ninja, mas sim, ela tem shuriken, tem espada, ela katana. Tem... Não, ela tem espada além de katana. Eu não li direito, eu li, acho que tá o capítulo 50, no máximo, estourando. Ela tem lança, ela tem aquele estilo de foice com uma corrente. Puta, esse estilo é foda. O Pinta que sabe o nome, eu não sei. A Kusarigama, que é a foice, tem a corrente, tem outra em peso, ou ela tem outra foice. Lâmina, outra foice... Na outra ponta, bem legais. Isso mesmo, dela tem um peso. Mas então, tem uma hora que ela fica quase nua, por causa que tá enfrentando um cara que tá lutando de katana. Eu ia falar, sabe onde eu vi tanta arma assim? Foi com a Tentei no Naruto. Ela é quase uma Tentei, mas ela tem um quarto cheio de arma. Que a Erza tem de armadura no quarto ela dela. Tem arma também. Mas então, o que ela tem de armadura? Ela tem de arma. Ela tem, tipo, tem armadura de samurai no quarto dela. Assim é bem maneiro, cara. Isso, tipo, tem todas e perguntar, tipo, cada tem vários estilos de luta e eles são bem detalhados, pelo que eu entendi. Sim, cada estilo de luta ele vai aprendendo e com isso ele até desenvolve uma técnica, um golpe, que ele usa várias técnicas de vários estilos de luta. Ele vai fazer um soco, ele junta vários estilos de luta que ele aprendeu pra poder dar um soco mais forte. Ele usa a concentração do karatê, o posicionamento do kung fu, mais a força do muay thai assim, pra dar um jab, e depois ele faz isso pra fazer um golpe melhor. Depois, é por isso que ele é considerado o discípulo mais forte do mundo numa parte do mangá. Porque ele se tornou alguém que, além de ficar forte, o corpo dele pelo treinamento intensivo, ele conseguiu aprender vários estilos de luta pra poder lutar de maneira diferente. Eu achei interessante porque, meu, tem. Mostra bem o crescimento do cara no. É um. O jeito que você falou, parece que mostra bem o crescimento dele. No mangá, todo, tipo, desde lá, ele é um cara que quer lutar, mas tá. Todo mundo fala, pô, você é meio ruim, meu filho. Você é meio ruimzinho e tal. Aí, tipo, alguém dá valor pra ele, alguém ensina ele. Ele ir superando as dificuldades e até conseguir criar um próprio golpe. Falei, pô, bem maneiro. E o que eu gostei que nesse mangá não é que nem os outros, que tá aquele aumento explosivo de habilidades. O dele você vê gratuitamente. Você não vê ele ficando mais forte uma hora pra outra. Você vê ele ficando bem demorado mesmo. Só pra dar um exemplo, a primeira luta dele, ele não consegue bater no adversário, porque o adversário dele, tipo, é um cara de 1,90m, cheio de músculo, um armário. E ele tenta dar um soco, mas o soco dele nem arranha o cara. Depois ele só fica desviando do cara, até o cara cansar, depois ele consegue derrubar o adversário com uma técnica que ele aprendeu, a única técnica que ele aprendeu em uma semana. Tipo, ele só fica desviando com essa técnica que ele aprendeu, mas essa técnica também pode ser usada como ataque. Depois ele consegue derrubar o cara bate a cabeça no chão e daí desmaia. Depois ele vence a luta. Tipo, ele coloca outra maneira de você derrotar o cara. Tipo, você tem que pensar como seu inimigo age. Mais ou menos, puxando um pouco pra trás, o Hunter. O Hunter ele usa uma coisa mais com poder, magia. Aqui não, ele é mais físico, é técnica. Pelo que eu entendi, não sei se tem magia, não é? Mas até onde que eu entendi sua explicação, ela tem mais técnica, tem mais panca física mesmo. A única entre as magias que tem é a liberação de Ki. Ki, eu acho que é Ki que é no universo que ele fala Ki ou Chi. Sim, se for pegar de luta, geralmente é Ki por causa do seu Kung Fu, né? Então, ele só tem uma técnica, uma técnica ou outra que ele consegue colocar pressão sobre outra pessoa pelo poder dele. Ele libera assim, o poder dele assim, de uma maneira pra assustar as pessoas, que os mestres dele faz. Que ele fala que eu não preciso lutar contra as pessoas normais, porque só o meu olhar consegue derrotá-los. Depois com isso, ele até consegue desenvolver esse olhar de Ki assim, um pouco. Mas ele nunca usa isso aí porque ele nunca enfrenta alguém mais fraco que ele, assim, tipo, muito mais fraco. Ele só enfrenta gente mais, entre aspas, mais no nível dele. Como ele é estudante, ele enfrenta uma gente mais fraca, assim, não enfrenta um cara no nível mestre. Atualmente, tipo, ele tem previsão de ele vir pro Brasil, ele já tem volumes do Brasil, isso eu não sei também. Isso eu não sei, eu só vi online ele, cara. Ele tá sendo publicado, mas eu acredito que é capaz de eles ter alguns volumes no Brasil, cara. Não, não duvido. Nunca cheguei a ver aqui no Brasil, não. Fala a verdade, eu só, o que eu vi online também. É, capaz que tenha, capaz que não. Só falta de pesquisa. É só pesquisar que acha. É que às vezes, se bom, alguém tem anunciado, tipo, sei lá, que vai vir aquele chip pro Brasil, alguma coisa assim. Que dizendo que já tem essa extensão de mangá, às vezes pode... Ah, não, uma Panini da vida chega. Não, vamos colocar esse mangá no mercado e tal. E boa, vambora. Mas então, esses foram os mangás aqui falados. Uma explicaçãozinha básica e tal. Então é isso, gente. Bye. Adeus. Foi esse tchauzinho tosco. Faz um tchauzinho bonitinho. Então, minha gente, depois dessa explicação maravilhosa desses mangás, depois agora vocês têm pra ler Kenichi, Hunter vs. Hunter e Trinity Blood, vamos dizer nosso adeus. Até uma próxima, minha galera. Falou. Adeus. Agora ficou melhor? Faça um pouco mais discreto. Então, minha gente, depois de tudo isso que nós falamos, depois desses mangás maravilhosos, vocês vão... Faça do modo romântico. Oh, minha gente. Tá sendo legal isso, né? Ficou muito bom. Eu sei que isso é toda uma piada, mas vamos aí. Estamos juntos. Valeu, até mais. Adeus. Adeus e até uma próxima. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Oh, vivi no abacaxi e mora no mar. Bob Esponja, calça quadrada! Tem a cor amarela e espirra água. Bob Esponja, calça quadrada! E nenhuma bobagem é o que você quer. Bob Esponja, calça quadrada! Onde a bruna saborda e problemas com peixes. Bob Esponja, calça quadrada! Todos juntos! Bob Esponja, calça quadrada! Bob Esponja, calça quadrada! Bob Esponja, calça quadrada. Bob Esponja, calça quadrada. Olá, galerinha do barulho. Caraca, mano. Olá, galerinha. Ô, oh, caraca. Beleza. Olá, galerinha do barulho. Aqui é o Wesley Corso Nogueira. Estamos com... Estamos... Se quiser... Olá, galerinha dos barulhos. Oh. Olá, meu povo, minha pova. Aqui é o Wesley Corso Nogueira e aqui eu estou com... Lucas Roberto Freire. E também com o meu amigo... Fabrício Barros. E esse é o Catadores de Relíquias Express. Então, pessoal, hoje com uma conversa mais descontraída, estaremos aqui falando sobre experiências nossas nesse final de semana. Comece, Pinta. Então, galera, estamos aqui hoje nesse Express para falar sobre coisas que fazemos nesse final de semana da nossa vida, em cada dia a dia. Mas então, vamos começar hoje com Pinta. Coisas que nós fazemos nesse final de semana. Então, minha gente, hoje nós iremos falar sobre, que... sobre coisas que fazemos durante o final de semana. Então, comece com suas... Então, minha galera, hoje iremos falar sobre mangás que estamos lendo. Uma conversa aqui descontraída, uma conversa como se fosse uma conversa de bar. Só não tem as bebidas. Mas então, gente, começaremos.